amigo, vem. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente. É que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno, venceu o amor. Deixa de ser peão de animal, eu e ela não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não. Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró, eu e ela não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixo não. Meu cavalo, ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno, seu amor, deixa de ser. Eu me mando, meu violão, não deixo não.